quero que o vento que sopra em mim sopra em você, que leve as batidas do meu coração até você, que faça você sentir frio, que faça sentir calafrio, que faça sentir um vazio que só eu posso preencher. Espero que esta solidão esteja te acalmando, porque a minha solidão aos poucos está me matando. Às vezes sem pensar em nada me pego pensando em você. Você seguiu a sua estrada e eu consegui me perder. Você partiu e foi embora e sem me dar explicação mudou até de endereço, deixou comigo a solidão. Você partiu e foi embora, não disse adeus nem nunca mais, trancou a porta de saída, levou contigo a minha paz. E agora tentando entender por que é que eu amei você, mas só sei que eu amei demais. Espero que esta solidão esteja te acalmando, porque a minha solidão aos poucos está me matando. Às vezes sem pensar em nada me pego pensando em você. Você seguiu a sua estrada e eu consegui me perder. Você partiu e foi embora e sem me dar explicação mudou até de endereço, deixou comigo a solidão. Você partiu e foi embora, não disse adeus nem nunca mais, trancou a porta de saída, levou contigo a minha paz. Você partiu e foi embora e sem me dar explicação mudou até de endereço, deixou comigo a solidão. Você partiu e foi embora, não disse adeus nem nunca mais, trancou a porta de saída, levou contigo a minha paz. E agora tentando entender por que é que eu amei você, mas só sei que eu amei demais. Mas só sei que eu amei demais. Mas só sei que eu amei demais.